que a gente chega lá. Pra mim a Alagoas é nenhum nem outro. Eu tô que tô com o Júlio no meu coração. Ele é gente da gente, no Júlio que eu vou votar. Porque do jeito certo é que a gente chega lá. 45, eu tô com o Júlio. 45, eu tô com o Júlio. 45, eu tô com o Júlio. 45, eu tô com o Júlio. Pra mim a Alagoas é nenhum nem outro. Eu tô que tô com o Júlio no meu coração. Ele é gente da gente, no Júlio que eu vou votar. Porque do jeito certo é que a gente chega lá. A gente chega.